abanar essa dor é preciso um break. E pra compor o amor, muito mais do que um cheque. Pra esquecer essa dor é bem mais que um pileque. E das batalhas da vida um tanto pelejei. E das medalhas erguidas todas elas doei. Ouvi histórias de vidas e me identifiquei. Eu procurei a saída, mas eu nunca encontrei. E eu só curvo a cabeça quando eu falo do rei. Eu me perdi por aí, foi quando me encontrei. Uma luz que é faísca e pisca bem longe, congela a imagem e imagina. Preocupada em alcançar a luz, nem percebeu que a luz que pisca no fim do túnel.